meu coração chama por ti. Estou amando, amando você. Estou sofrendo, querendo viver. Estou amando, esperando por você. Estou amando, amando você. Estou sofrendo, querendo viver. Estou amando, amando você. Estou sofrendo.